em Betânia, o amor se revela. Marta e Lázaro juntos em volta da mesa. Maria com unguento, um gesto de adoração. O perfume se espalha, enche o coração. Hosana, Rei dos Reis, vem ao nosso encontro. Tua luz nos guiará, em ti encontramos o amor profundo. Os ramos de palmeiras, clamores na multidão, a esperança renasce, a salvação é canção. Teu nome exaltado sobre todos os nomes, em meio às trevas és a luz que não some. Encontramos o amor profundo.